Começa agora mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast. Ou não. Alô, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um Qualquer Bobagem. E hoje ele é bastante especial por alguns motivos. O primeiro e mais importante deles é que eu tenho aqui ao meu lado Graziella Medori, uma querida amiga de longa data. Oi, Lima! Oi, querida, seja bem-vinda. Não, eu que agradeço e eu tô muito contente, muito feliz, e você sabe que eu sou sua fã, né? Não, eu diria que eu sou seu fã. Não... Para o negócio de rasgação de seda. Vai começar a rasgação de seda. É complexo. E obrigado por ter vindo. Por eu ter vindo. Estamos aqui com um estúdio móvel na casa de Graziella, que é um ambiente sensacional. Cheio de quadros. Cheio né? de quadros aqui. Que vocês Penilongo vissem também. Isso. O calor não ajuda, né? Mas enfim. E hoje teremos som ao vivo, que é uma coisa que nunca tivemos aqui antes. Nossa, incrível, né? Você calhou de vir bem num dia que tava tendo ensaio. Pois é. Nem meu, da minha mãe. Exatamente. E o meu guita tava aí. E isso foi sensacional, que eu achei. Mas, enfim, daqui a pouco ouviremos o que você tem a nos dizer musicalmente. Grazi, bom, bem-vinda, obrigado. E vamos falar aqui, estruturar aqui você aqui dentro. Você tá no seu primeiro disco, que a hora é essa, que é de 2011. Isso. E como que você chegou lá? Como é que você começou? Pra quem não sabe, vamos falar. Você é filha da Cláudia. É, eu sou filha da Cláudia. Do Chico. Do Chico Medori. Em casa sempre teve muita música, né? Eu tive sempre muita influência, mesmo de coisa boa também na minha casa, né? Eles sempre ouviram, sei lá, Tom Jobim, Vinícius, Ivan. Então, pra gravar esse primeiro disco, na verdade, eu tive até dificuldade pra escolher, assim, tudo, sabe? Uhum. Na verdade, a gente gravou o disco, assim, todo autoral, todo com música da minha mãe, do meu pai. Eu ainda não peguei a veia de composição. É isso que eu falo, você se arrisca na composição, assim, ou não? Ah, eu tenho algumas coisinhas escritas, mas eu acho que eu preciso musicá-las, assim, em algum momento. Eu tô aprendendo violão, então eu acho que vai ter um momento que eu acho que... A hora chega, A hora é essa, sabe assim? Mas, enfim, e a gente apresentou o trabalho pra Lua, que é uma gravadora que eu tenho muito a agradecer, porque eles foram os primeiros a me abrirem as portas, né? Que legal. Então, a Lua Music, que é do Thomas Roth. E a gente lançou o disco lá. Só que aí o Thiago Marques, que é um produtor muito influente, ele deu algumas dicas de músicas, assim. Mas ele me mandou uma lista, Lima, imensa, sabe assim? E acho que você deve conhecer tudo que tá ali. Coisas maravilhosas, que a gente fica até perdido em ter que escolher, né? Tipo Caetano, Gil, sei lá, muita coisa, Dominguinhos. E eu fiquei muito maluca, sabe, assim, na hora de escolher. E aí eu fui ouvindo com calma cada faixa e a gente chegou nesse repertório, que assim, tem coisas do meu pai, coisas de compositores conhecidos, Marcos Valle, tem... Tá. Do João Bosco, que eu cantei aqui, que vai rolar daqui a pouco. Aham. Tem Lobão, a gente fez uma versão do Lobão que ficou linda. Muito meu pai legal. Fez uma versão muito bonita daquela música. Como é que é, meu Deus? Esse Ai, tipo que de branco, às vezes... meu Deus! É típico. É típico, enfim, mas tem Lobão, tem um monte de coisa bacana lá. Tá. E tem coisas do meu pai e tem duas músicas inéditas do Edu Krieger, que é um compositor muito incrível, compõe pra Maria Rita, pra um monte de gente bacana. E tem uma do Rômulo Frois, que também é um compositor muito influente, assim, da nova geração. Que bacana. E um dos nomes, assim, que mais chama atenção quando a gente vê o set list é Roberto Erasmo. Sim. Que você gravou, que dá o nome ao disco, Que a Hora é Essa. Que a Hora é Essa, e isso. E como é que... Essa música, eu não sei, eles já chegaram a gravar essa música? Não. Eles não, já tinham nenhum dos dois. Nem o Erasmo, nem o Roberto. Tá. Quem gravou essa música foi uma cantora chamada Célia. Uhum. E ela que gravou essa isso música... Isso quando? Em 1970. Tá. Em 70. Ela gravou e eu acho que era uma época muito boa, assim, de tudo, né? O ano 70 era assim, aquela fase... Eu sou suspeitíssimo pra eu falar sou, então, disso. Também. Somos, né? Somos suspeitos. Porque é uma fase que borbulhava demais, coisas muito lindas, assim. Eles produziam... Eles colocavam a cabeça naquilo mesmo, mergulhavam naquele universo, né? Eles mergulhavam, era Sim. muito louco, assim. A atmosfera também acho que ajudava muito, tudo Isso. que tava rolando, enfim. Exatamente. Muito sentido tudo. E aí, essa música do Roberto de Erasmo foi uma surpresa, porque tudo que eu ouço do Roberto de Erasmo tem uma coisa muito bacana, mas essa tem uma mensagem bem diferente das coisas que eles normalmente transmitiam, né? Não, porque quando a gente não sabe, é uma música fantástica que pega e você fala, pô, é Roberto Erasmo isso? E você passa a gostar mais e olhar Exatamente. Com outro jeito, né? Pelo menos foi o que me aconteceu, Exatamente. Assim. E aí eu gostei muito, Só que... E daí você conheceu a música pela Célia, quando você ouviu pela foi gravação. O Thiago me mandou aquela lista imensa. Tá, e no meio tava essa música. Lista, e eu gostei demais. Falei, pai, quero gravar, porque eu fui escolhendo e fui mostrando pra ele. Aí ele falou, não, o pai quero gravar, só a pessoa não achar. Seu pai é o seu baterista. É o baterista, arranjador e produtor do disco. Sim. E eu faço meus trabalhos com ele, o Chico Medori. E aí eu falei, ó, pai, eu acho que essa música dá um caldo bom. Aí ele falou, vou fazer um arranjozinho bom nela e vamos gravar. E aí a gente gravou. Sensacional, e ficou maravilhoso. E ficou lindo. E eles autorizaram, né, que é o mais difícil. Então eu ia perguntar isso também. Como foi esse trâmite, assim, de autorização? Foi tranquilo? Foi... Então, foi pela gravadora, mas primeiramente, assim, eles... não sei se foi a editora, mas eu tive um não, assim, primeiramente. Tá. Aí tiveram que mandar o áudio, aí porque ele pediu, o Roberto pediu o áudio, e aí ele ouviu e acho que ele gostou. Puta, que legal. Autorizou. E ele é difícil, não, né? Isso pra... é bonito falar isso, né? O Roberto ouviu uma gravação e autorizou, acho que ele gostou. Porra. Muito bom. Assim, isso eu acho que leva ele. A alma da eu gente. Não sei se foi ele, se foi um assessor que pra ele, eu não sei. Mas enfim, de qualquer maneira, mas, foi. Enfim, recebeu ok. Autorizou, ali. Sabe? A gente ficou muito contente com essa autorização. Porque acho que. Até pela questão das biografias, tudo, a gente já tem um pé atrás, que a gente fala, puta, Roberto autoriza a coisa. Exatamente, tal. Mas até exatamente. Que foi um caminho tranquilo, assim, foi não um caminho foi nada tranquilo, de outro mundo. Foi muito natural, assim, a gente aguardou, eu fiquei ansiosa, porque tava tudo focado, o título era esse, a foto tava focada nisso, então a gente ficou preocupado no Quer final dizer, das contas. Ou não, ali não, é desestruturar todo o projeto todo que já o projeto, existia. Mas ali. Enfim, deu tudo certo no final. Que legal, bom, vamos ouvir, a gente já pré-gravou aqui, mas foi gravado hoje, agora, 5 minutos. E contamos hoje aqui com a participação do Thiago Pimentel. Obrigado, Thiago, valeu. E o Thiago, ele toca na sua banda? Thiago toca na minha banda. Toca na sua Thiago banda. Thiago tá desde o início, assim, desde o começo mesmo. Ah, que legal, que bacana. E rolou, a gente tava conversando, rolou um arranjo novo, né, agora que a gente tava gravando. Pô, vamos tentar fazer assim. Exatamente, eu acho que é muito legal isso, né, do momento de você ter uma inspiração. Sim, então... É que a gente já toca a música há tanto tempo, que tem uma hora que enjoa, né, então do mesmo arranjo, né? Então isso é a pergunta que rola pra todo artista, aquela coisa, puta, você ainda aguenta tocar isso, o próprio Roberto, você tem que tocar detalhes, então. Você e olha que se eu matar, ainda não toquei, né? Tanto, hein? Então, mas é gostoso quando dá esse novo ponto de vista de uma coisa que já tá até surrada na cabeça da gente, deve exatamente, ser muito gostoso. E ficou exatamente. Muito bom. Vamos ouvir então, ver como é que ficou. Bora e ouvir. A gente já volta aqui. A hora é essa, ao vivo, no Qualquer Bobagem, com Graziella Medori. Até já. Eu não me importo que você tenha defeito, que carregue no seu peito alguma crença ou devoção. A hora é essa, perdi mocidade à beça, dando mole à tradição. E se a família chamar, diga que eu não tô. E se a família chamar, diga que eu não vou. Não tenho culpa se meu mundo é diferente, se o amor libera a gente sem ter distinção de cor. A hora é essa, perdi mocidade à beça, tanto mole a tradição. E se a família chamar, diga que eu não tô. E se a família chamar, diga que eu não vou. Da da ve da ve pa pa ra pa ba ve da da da ve da ve da ve da ve pa pa ra pa ba ve da da da ve da ve da ve da ve pa pa ra pa ba ve da da da ve da ve da ve da ve. Eu não me importo que você tenha defeito, que carregue no seu peito alguma crença ou devoção. A hora é essa, perdi mocidade à beça, tanto mole a tradição. E se a família chamar, diga que eu não tô. E se a família chamar, diga que eu não vou. E se a família chamar, e se a família chamar, diga que eu não vou. Tá aí, senhoras e senhores, a hora é essa com Graziella Medori. Ao vivo, esse ao vivo, eu tô ao encantado vivo. De fazer um Quem som ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E ficou muito bom, exatamente, como já diria nosso saudoso Fausto Silva. Escuta, Grazi, daí, bom, primeiro dia de 2011, agora já a gente tem o que pra frente aqui? Novos projetos, o que, que já dá pra antecipar? É, então, agora a gente tá focado no segundo disco, montando repertório, que é uma fase bem crítica mesmo. Uhum. É uma fase que, na verdade... Por quê? Assim, então? Porque parece que, puta que delícia escolher música, vamos lá, mas qual que é o bode da coisa? Na verdade, me dá uma angústia danada, porque eu quero gravar tudo, sabe? Tudo, tudo que eu ouço. Ai, quero gravar isso. Ai, quero gravar aquilo. Ai, quero... Porque tem músicas, tem mil músicas que me tocam muito na alma, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito difícil escolher um repertório e que faça sentido, sabe? Porque tudo tem que casar também, no final. Eu acho que tem que ter... O trabalho tem que ter... tem que ser uma coisa única, tem que ter unidade, sabe? E às vezes é muito difícil você chegar nisso, né? Você fazer o trabalho ter cara. Uhum. Eu acho que a identidade, ter a sua cara e a própria cara do trabalho também. Exatamente. É muito importante ter identidade, né? É. E enfim, uma coisa, se é que eu posso dizer em primeira mão, que vamos falar um pouquinho do seu trabalho com o seu Jorge. É, em primeira mão, hein, Lima, que você vai falar sobre isso. Eu fico muito feliz por isso. Conta aí como é que foi a experiência, como que nasceu a história, seu contato com ele, como é que foi isso aí? Então, na verdade, eu não conhecia ninguém, nem da produção, nem empresário, nada. Eu ouvi uma música do meu pai, ele me mostrou, eu falei, pai, essa música é a cara do seu Jorge, mas é a cara dele. Eu ouvia o cara cantando, sabe? Era muito louco. Uhum. Aí eu falei pra ele, como é que a gente... Ele, meu pai falou, pô, mas é mesmo, né? Eu falei, e agora? Como é que a gente faz pra achar o cara? Eu preciso achar, como é que eu vou fazer pra falar com ele? E a maior loucura do mundo foi o Facebook hoje, é o nosso maior amigo. Aliado. Pode ser um inimigo muitas vezes, mas tende a ser um. É, exatamente. Mas ele é um grande amigo, porque a gente consegue ver tudo ali, divulgação de show, evento, você mesmo se divulga. Então é uma ferramenta que eu utilizo muito. E aí eu tava olhando assim, fuçando, e eu vi que ele ia tocar num lugar. E, cara, eu fui nesse lugar, sem ingresso. Cara de pau total. Cara de pau total. Eu já tinha falado com um dos músicos dele, já tinha me apresentado pelo Facebook também. E foi eu não sei, desculpa interromper, mas uma coisa que eu às vezes sinto, eu quando preciso ou falar com algum escritor, um jornalista um pouco mais que é da minha área, eu falo, puta, quantos eus esse cara não recebe por dia e não ouve por dia? Você sentiu um pouco disso? Né? A gente fala, pô, você é uma tremenda cantora, mas você tamo ali no começo de carreira, tamo ali. Quantas será que também não... Tinha essa agonia? Tem, você claro. Você entende o que eu quero dizer? Claro. Essa coisa de, puta, sou mais uma, sabe? Pro seu Jorge, aquela Sim, coisa toda. Exatamente. Eu até pensei, ah, eu acho que isso aí vai ser... Vou lá, mas... Eu tava confiante, eu tinha que ter a parte de confiança, porque também eu não poderia conseguir se eu não tivesse confiança. Uhum. Mas eu tinha outra parte de tipo, ai meu Deus do céu, será? Ah, mas aí eu falei, a parte positiva, né, de confiança foi mais Sim. forte. E aí eu cheguei lá, joguei CD no palco, eu fiz o diabo, meu, você não sabe o que eu fiz. Tiete de si mesmo, né, é o contrário. Aí entrei no camarim, ficava pedindo pra entrar no camarim, aí teve um dos músicos que viu que eu joguei o CD no palco e me botou pra dentro. Que legal. E aí quando eu cheguei lá, eu acabei conversando com ele, mas foi uma conversa rápida, muita gente pra tirar foto, aquela coisa Sim. toda. E eu fiquei muito, muito próxima do assessor dele, trocando ideia pelo Facebook. Ó, o Facebook de novo em ação. É. E aí nessa eu acabei gravando a música, gravei ela todinha. Uhum. E mandei pra ele. E ele ouviu e gostou e deu ok, assim. Puta, mas isso legal. Tudo demoraram meses pra Sim, acontecer. Sim, é sempre um processo... Então é um processo cansativo, longo, cansativo. Estressante, longo. E aí eu também não queria ser chata, sabe? Uhum. Eu tinha que dosar um pouquinho Por também. Mas todo dia se quisesse ele cutucar, aí. Exatamente, pode, né? Pro assessor. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Minha ansiedade me atrapalha demais, às vezes, entendeu? Acho que as Somos pessoas devem todos. Me achar até uma mala, sem alça, às vezes, pela minha ansiedade. Mas eu tive que dosar. E o cara até me elogiou por eu ter insistido, porém ter sido... De uma maneira elegante, digamos assim. Exatamente, entendeu? Tá. Acabou rolando, assim, ele gostou e não teve nada mesmo, não teve nada em jogo. O que teve em jogo mesmo foi o som, sabe? Entendi. Eu acho que o que... Não, eu... isso é o mais fantástico, não é coisa, acordo, grandes gravadoras, negociatas, nada. Não. Teve... Uma coisa bem assim, da raiz, quando você jogou CD no palco, por sorte, entrou no camarim, o cara ouviu, enfim. Exatamente. E a coisa rolou. É que eu não vou contar a história inteira, que a história sim, é mas... muito engraçado. Não, mas então conta o que é muito engraçado. Querendo dar risada aqui também. Não, é engraçado sim o fato de você entrar no camarim, aí você fica pulando lá, sim. gritando. Ah! Onde você se vê naquela situação, deve ser. Naquela situação, sabe? E aí, tipo, como assim? Como é que eu consegui? Aí no dia seguinte eu ficava, nossa, cara, e agora? O que eu faço? Mas a história inteira, assim, é engraçada demais. Entendi. Assim. Daí, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que você gravou e mandou pra ele. Mas daí depois você regravou com ele. A gente preparou o áudio com a banda estúdio. Mandou pra ele. Ele deu ok. E aí o assessor até falou pra mim assim. Ele falou, olha... Porque aí você manda o áudio e ele de qualquer lugar grava. Ou de Los Angeles, sim, que é onde ele mora. Também. Ou é uma coisa, São Paulo. Esse tipo de... Você sabe disso melhor que eu, acho. Esse procedimento é cada vez mais usado, né? Na exatamente. Música, não se usa mais as pessoas se encontrarem no estúdio, sabe? Mas, é claro... Clipe do Chico, às vezes, que ele adora fazer esse tipo de coisa. Os dois cantandinho, um de frente pro outro. Exatamente. A gente, o Buarque, que a gente... Só que o meu sonho, assim... O que eu sonhei e mentalizei bastante para que acontecesse é que ele fosse no estúdio, né? Porque eu acho que para mim o que seria muito importante era ele. Aí rolou. Aí acabou rolando dele ir no estúdio. Tá, a gente fez legal. Um making off lindo que o Pedro Marguerito preparou. Que é outro gênio também. Quem conhece o trabalho dele sabe, brilhante. Nossa, fez um trabalho belíssimo. Isso então... já tá disponível ou não? Ainda não está disponível. Nem nós o estamos... making, nem o making off, nem final. A gravação. A gente tá segurando um pouquinho isso, porque a gente quer negociar, ver direitinho como vamos lançar isso, né? Então a gente tá tendo um cuidado. Entendi. E isso daí vai sair no segundo disco ou de repente sai isoladamente? Como que esse trabalho vai sair? Vai sair no segundo disco. Vai ser do segundo disco. Isso. Tá, legal, fantástico. E agora aqui, acabamos de receber aqui Chico Medori aqui no nosso lado, ao vivo. Obrigado, vivo, Chico, né? Pela participação. A gente tá falando aqui do disco dela e também dessa participação do seu Jorge. Sim. E, porra, fala um pouco, você como músico tarimbadíssimo e como pai, como músico dela, digamos assim, produtor, como que é essa experiência de estar com a filha no palco e esse talento tremendo? Como é que é um pouco disso? A gente, bom, várias vezes já me emocionei, né? Porque assim, desde que ela era pequenininha, cantava no carro e tal, aí eu sempre... Ah, desde pequenininha já tinha essa tendência. Ela era afinadinha, cantava as músicas da Xuxa, da... Sei. Tinha uma outra daquela... Como é que chama aquela outra moça? É dessas que tinha... É, Mara, maravilha. É, todo mundo tem um passado meio nebuloso, né? Não podemos... Eu gravei tudo que ela ligava. Pai, é ótimo por causa disso. Entrega mesmo, né? Não tem... Aí ela falou sensacional. Assim, agora eu vou cantar uma, pai, de Mara Maravilha. Aí ela cantava. Aí, assim, cara, a gente não imaginava. Porque teve uma época também que ela achava que não ia seguir a carreira, né? Uhum. Então a gente deixou à vontade, ela seguiu o caminho dela, enfim. Depois ela optou porque realmente queria ser um cantor. Aí a gente sempre apoia, né? A gente... Ah, com certeza. Não, a gente não impõe, né? Uhum. Mas é uma alegria fantástica. Não, quando vê a coisa fluindo e vê que... É, porque uma coisa que o Zé Rodrigues falava, que tem uma coisa que é o Pedigree Records, que nem sempre, sabe, filha de fulano, às vezes é um tremendo problema. É, mas a maioria, se você vê aí, né, tanta os artistas aí, filhos de artistas, estão indo bem na carreira. Estão indo bem, Jair, mas tem uns que estão indo bem e não deveriam estar indo tão longe. Mas tem gente que realmente, lógico. Mas é um conjunto de coisas de sucesso, não é brincadeira, porque é um conjunto de coisas, de oportunidades, sim, de momento, sim. Né? Então eu gosto assim, né, da minha filha, porque estou perto dela e a gente... Praticamente agencia a carreira e, além disso, dá esse apoio musical, né, que é importante. E também ela faz o que ela gosta, né? Sim, tem a liberdade impõe, também, né? Lógico. O artista tem que se sentir bem. É isso que eu até ia perguntar, assim, na hora de trabalhar, assim, dá muita briga, muita confusão, ou flui bem? Às vezes dá um choquinho de ideias. Sim, mas é natural também que haja. Sim, às vezes isso. Eu falo pra ele, ele faz um arranjo, aí eu gosto, aí ele vai e muda, fala, não, mas eu fiz assim, eu falo, cara, eu gostei do outro arranjo, eu não quero que mude. Teve música desse CD dela que... No primeiro? No primeiro. Eu fiz um arranjo, depois eu mudei, aí ela não gostou da mudança, aí foi bom, então voltamos pra trás. Assim, a gente tem que ir, né? Ela faz parte do processo de criação, processo de produção, claro. Tem que se sentir bem, por exemplo, como arranjador e compositor das músicas e tal. tem umas ideias na minha cabeça, mas a gente não é o dono da verdade. Sem dúvida. A gente aceita opiniões, né? Mesmo na hora de gravar, os músicos também opinam. Não, esse acorde não, esse é, aqui. A gente é. É interessante, maleável, acho que o produtor, né? Como assim, um centro de. Vamos guiar toda essa informação aqui, mas não como. A gente faça um croquis da, do arranjo e. Mas geralmente sai mais ou menos do meu gosto, né? Mesmo. O pessoal dando um palpite e tal ali, mas eu já tenho mais ou menos. Sim, uma, já tem visualizando uma direção, ali o que. Eu tenho pré-estabelecido na minha cabeça, eu vejo o arranjo da minha maneira. Tá. E aí vou firme, coloco a ideia. E muito geralmente eu agrado aqui, minha filha. Sensacional, isso é ótimo. Grazi, vamos ouvir mais uma? O que vocês prepararam aí? Vamos ouvir a música O Bola Obúlica. Inclusive, eu acabei do João Bosco e Aldir Blanc. E a gente acabou de lançar o clipe dessa música que foi feito. É verdade. Vamos ouvir, a gente já fala do clipe. Tá bom, fechou? Ok. Então, O Bola Obúlica. Eba! Até já. Se discutir no meio, tô meio tantã, lelé. Mas ninguém fica pra sempre na frente, te vejo amanhã. Pois é, barba, cabelo, bigode, na marra você me arrancou. Mas quem tem cabelinho na venta, não senta, não vai nesse andor. Moro, chega, já foi o tempo do tá louca. Chega, dá o fora que eu tô nas bocas. Chega, eu nunca mais vou dormir de toca. Chega, nunca mais, nunca mais. Pilha no centro da cuca que eu levei, calei. Mais só uma raio no jogo, no tronco ferido eu sou rei. Falei, tem pra voltar, tibitate, só tá que só falta engasgar. Porque é bolo, bullying, é fogo esse jogo, não dá pra enganar. Nega, chega, já foi o tempo do tá louca. Chega, dá o fora que eu tô nas bocas. Chega, eu nunca mais vou dormir de toca. Chega, nunca mais, nunca mais. Oh, Bola Obúlica. Ficou muito boa essa gravação. Grazi, a gente falava do clipe. Como é que foi? Acabou de... Eu vi hoje, aliás, o clipe que já tá no YouTube. Já tá no YouTube. A gente fez o lançamento na nossa casa, sexta-feira, dia 10, 10 do 10. Nossa casa, desculpa, é um lugar ou é a sua casa? É um lugar. Se chama Nossa Casa. Tá, legal. E a gente fez o lançamento na sexta-feira, dia 10. Foi lindo, a galera curtiu pra caramba. A gente se esforçou muito pra fazer esse clipe. Sim. Porque foi um clipe bem independente também. A gente fez... Mas independente, mas com a qualidade, assim, de quem tem grandes nomes por cima. Não ficou devendo nada. Exatamente. Né, eu fiz com uma equipe incrível, de profissionais mesmo. Já estão na área há muito tempo. Uhum. E, inclusive, o diretor de fotografia ganhou um Kikito de melhor diretor de fotografia do filme A Despedida, que é um filme com a Juliana Paes, que eu acho que vai entrar aí no ar qualquer hora. Mas surge. Ele ganhou lá em Gramado o prêmio. E eu só tenho a agradecer a essa galera, porque foi independente mesmo, não teve verba. O que a gente conseguiu no Catarse foi um dinheiro, uma verba pequena pra poder fazer assim, a produção. É o básico, né? O básico, sabe? E pra poder alugar alguns equipamentos que são essenciais, como lente, né? A câmera, o stand-cam. Sim, sim. Então tem algumas coisas a gente teve que realmente pedir esse dinheirinho, essa ajuda. Entendi. Pra poder... E rolou, pediu e teve o retorno. Tive o retorno, graças bom, a Deus, deu tudo certo. E o clipe tá na área, assim, quem quiser acessar. Então, tá no YouTube. Tá no YouTube, Graziella Medori ou Bola Obúlica. Muito. Esse título, eu tava falando com o Thiago, ele falou que tem a ver com bolinha de gude, fubeca, é isso? É, jogo, né? É. Meu pai tem uma explicação boa. Explica, Chicão, esse título. É porque, bom, aqui quem é mais novo sabe dessas coisas, né? É. Então, assim, no jogo de... Aquele jogo de bolinha de gude, tem as casinhas, né? Tá. Tem aquelas casas. Tem as casinhas, a gente ia colocando a bolinha de gude, com o famoso dedão, né, e o indicador, uhum. Aí você jogava e ia fazendo todo o trajeto, né? Aí tem uma hora que tem quando a bola sai fora, ela vai ficando. Sim. Então, do adversário e a sua. Aí tem uma hora que você vai ou na casa, ou na búnica ou na bola. Entendi. Entendeu? Era uma casinha. Ou então você vai lá ou você vai na bola. Pra tirar ela de lá ou arrisca na casinha. Tá. Entendeu? Interessante isso. Muito bom. Bola ou búlica. Então ou você joga na casinha, uh-huh, pra tentar e pra ver se segue. Ou então tira aquela bola que tá como se fosse uma bocha, né? Sim. Não tem um balinho, você a do adversário tá próximo ao balinho. Aí você ou você vai encostar lá a bola no balinho. Ou então você tira a bola dele. Tá. Você arrisca. Ou bola ou búlica. É justo. É muito sensacional. Legal, né, a história. É muito boa. A história de título, Aldir, de música. Ele é fantástico, letrista, né? Ele é fantástico. O João chegou a gravar isso ou não? O João gravou. Próprio... Ele... Elisa, mas eu acho que o João Bosco, porque é dele e do Aldir, é, né? É dele e do Aldir. Tá. Ah, legal, vai dar uma pesquisada. E Chico, aproveitando que você tá aqui, eu tava falando com a Grazi do encontro com o seu Jorge, como é que foi todo esse processo, a gravação. Você participou disso também? Participei. E aí, como é que foi da sua... Na verdade, todos os méritos são da minha filha, né? Que ela contou a odisseia dela. Foi, junto com a Inês, foram atrás dele e eu falei, olha, já que ela inclusive deu esse palpite que essa música tem a cara do seu Jorge... Eu falei, nada melhor de você batalhar, então tentar. Uhum. Né? E ela realmente batalhou. E a letra é sua, né? A letra é minha. E aí realmente ela foi pra cima, foi atrás, né? E conquistou. E mandamos a música lá pra produção. Ele tem todo um caminho, né? Uhum. Pra ele chegar até ele chega e ele aprovar. Isso é muito legal. Tem quando o cara ouve e fala, pô, topei, vamos fazer. Topei. É muito Mas bom. Até chegar lá não foi brincadeira, né? Porque muito ocupado, é um cara que claro. É famoso, uhum, né? É muito complicado ele. Mas foi realmente uma expectativa muito grande. Depois ele ouviu, a gente mandou por MP3, ele ouviu, realmente ele gostou da música. Tá. E é a cara dele, depois o pessoal vai ouvir, vai sentir. Então eu tô curiosíssimo. Não vê. E já tá assim, já tá pronto, já foi o trabalho que já fechou. Tá praticamente pronto, tem que fazer uns detalhes, porque a gente tá segurando um pouco, porque a gente não quer soltar, tem que. Ela tá junto com outras músicas e. Entendi. E tá segurando um pouquinho pra depois lançar de uma vez. É legal, a gente tem também que fazer com calma, não adianta fazer sangria desatada que pode. É, porque tem um tempo, né? Uhum, claro. Da música ficar boa, a gente também troca. Eu gosto muito de ouvir, sabe? Todos os trabalhos que eu faço, eu não sou uma pessoa assim, imediatista. Às vezes a pessoa me procura fazer arranjo. E quer imediato, eu falei, imediato comigo não vai não fazer, é uma cuspir arranjo, é fábrica, né, gente, que é isso. Você entende como é que é? Você não, tem que entendo. Um negócio é, senão vai trabalhar com jingle, você sabe aquela coisa? É outro papo, é arte, né? Não a que gente, jingle não seja, mas enfim, eu entendo o que você tá falando. É todo trabalho, que já fiz vários arranjos e depois a gente ouve e fala, puxa, aqui eu poderia ter. Uhum, eu vi uma vez o Jô Soares falando que ele estava escrevendo um livro, se o cara não tira o livro da mão dele, não acaba. É mais ou menos isso. Você sempre acha que sim, pode, aquela cara. Visitada no dia seguinte, sempre vai ter alguma coisa para mudar. Pra mudar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Pô, tinha um corinho ali que podia pôr. Então tem que achar, acho que um meio termo, lógico, sem a sangria desatada, mas também sem a eternidade do trabalho em progresso que nunca fica pronto. Verdade. Né? Aproveitando essa deixa, eu quero agradecer muito a todo o pessoal lá do seu Jorge, o Renato, esse pessoal que nos deu uma força incrível para que realmente esse trabalho fosse realizado com ele. O making off tá espetacular, gente grande, viu? Coisa do Pedro que fez que a gente até já falou que ele é muito legal, o trabalho todo dos músicos também, o Thiago que tá aqui do meu lado, uhum, um guitarrista de primeira qualidade. De teclado Yuri Salvanini, o Sérgio Oliveira contrabaixo e eu na batera me defendendo. sempre fazendo um bom trabalho. Isso é importante. Obrigado. Não é fácil fazer bom trabalho no Brasil. Não, é complicado. A gente queria, inclusive, nós aqui agora, nos próximos anos, vamos brigar para ter igualdade de condição no dial. Sim. Tocar todas as músicas do Brasil, que tem muito compositor, cantor. Tem muita gente, boa, sumida. Que a internet, a gente tá até falando, Facebook, YouTube ajuda muito, eu acho, nesse processo. Exatamente. Mas o rádio ainda assim, e não tem pra onde fugir, ele é o rádio e... É porque o rádio é seu companheiro, ele tá no carro, você tá... Né? O pessoal acha que o rádio morreu. Imagina, não, longe disso. É, longe disso. Eu lembro daquele primeiro apagão que teve em São Paulo. Sei, salvou foi o rádio. Sim. Todo mundo tem um radinho de pilha ali que segura a onda. O que estava acontecendo? Nós que está, eu estava no meio da escuridão, graças a Deus, nunca fiquei nas trevas, né? Mas aquele dia São Paulo ficou totalmente apagado. E o que salvou? O nosso querido radinho. Não, e mais que isso, a gente falou trânsito, gente. São Paulo, Brasil, é trânsito. O cara passa 40% do dia dele no trânsito, sei lá eu. Então o rádio é seu grande aliado. Mas eu acho legal que vale essa repensar o que está rolando hoje em dia. O dial e para ver o que dá para... Depois do advento da internet, eu acho que nós avançamos muito. Porque mesmo o pessoal que está assim, em paralelo, tem chance de mostrar, né? Ainda não é um espaço assim volumoso, porque nem todos. Quando se trata de música, você tem uma TV, por exemplo, é muito mais direto. Né? Sim. Porque aí são os milhões de brasileiros. Claro, claro. Não, mas a internet tem um impacto maior, mas tá ajudando bastante. Com certeza. É uma alternativa boa. Boa e que ajuda muita gente, isso é ótimo. E você é um ótimo entrevistador. Imagina, muito obrigado, para com isso. E, senhores, eu agradeço a presença aqui de todos vocês. Acabou. Grazi, obrigado. Lima, obrigada. Muito obrigada. Pô, toda sorte. Eu aguardo ansiosamente quando liberar tanto o áudio quanto o making off, que a gente falou tanto, que deve ter ficado muito legal. Ficou lindo. Quero botar aqui no Qualquer Bobagem pra turma ver. Claro, claro, com certeza. Em primeira mão pra você, que já tá dando a notícia em primeira mão, né? Pois é, isso foi muito bom, muito legal. A gente agradece você pelo espaço. Imagina, um prazer. E estamos à disposição. Obrigado, querida. Nós também estamos. E é isso. Valeu. Hoje falei com Graziella Medori e Chico Medori, que deu uma participação maravilhosa aqui. E ouvimos música ao vivo, que foi muito bacana. Gente, voltaremos em breve com mais coisas, mais bobagens e, quem sabe, mais convidados. Muitíssimo obrigado a você que nos escutou até agora. E é isso aí. Fiquem atentos. Um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.